solidão. Posso ver em você. Vejo quanto já sofreu e ninguém percebeu. Vejo que a lágrima molhou seu rosto então. Percebi que um amigo é o que queria ter. Um amigo pra você, alguém pra lhe entender. Um amigo pra você, Jesus quer sempre ser. Um amigo pra você. Amém.